Realidade obtida com experiência de vida iluminou minhas ideias. Minha galera tá cagando e andando, curte o volume na cintura, então fique piano. Cada um na sua, mostrando a cara na rua, realmente nu e crua, mas fico contente, pois me sinto um homem feito e experiente. Seu João não aprovou, lei do capeta, é só esperar anoitecer que é prejuízo na certa. Seu boteco tá quebrando só na mão armada, moleque doido limpo caixa, malditas fardas. Sobre eles tiro poucas conclusões, observando e falando, mesmo com palavrões. Enquanto muitos por aí fazem besteiras, quem é que ganha com isso? Jogue as cartas na mesa, só que antes que a agonia suba pra cabeça e engula meus miolos, não se esqueça. Homens de classe principais responsáveis por esse inferno trazem um talco pra pôde, o envelope é certo, anunciando o começo de um novo milênio. Nossos irmãos se fodem, entre duelos vivendo, indignado eu nem mais fico, eu não me sinto livre de perder minha vida, pro mal é isso. Pra casa do caralho, todos em seus conselhos. Putos e outros passou de crime a sustento. Sei que muitos não aprovam tipo esse conceito. Quando morrer talvez nós pobres vamos ter sossego. Às vezes pode crer, lamentações não importa, pois estamos no lugar sem futuro e sem volta. A maldade termina nem sei aonde. Quando o mais temido da quebrada morre ou some, deixando rastros de pura ilusão de quem perdeu sua família ou seu irmão. Deixando muitos ainda com sede de vingança, passando noites nas ruas, não são mais crianças. Logo cedo eu aprendi como é aqui. Saí fora sem saber se vou voltar ou deitar. A madrugada sim, ela dirá o que fazer. Somos suspeitos de tudo que possa acontecer. Nos deram as costas, ninguém mais se importa. Encurralados agora num labirinto sem volta. E o precursor foi esse doutor, com boa fala e aparência todos nós enganou. E o precursor foi esse doutor, merece mesmo uma salva porque nos enganou. Pode crer, original MKD, direto da CI, cabala alibi. Quando menos se espera, firma rende. Quando menos se espera, tá no xadrez e nem sente um predador de verdade. Não perdoa sua presa, se o lance é dinheiro, sabe a diferença. Assim, meus irmãos, se dedicam à profissão e pra qualquer zebuceta existe condição. Ganho muito com isso, agindo por instinto. Aproveitar, vou dar um tiro antes que me instigo. Esquenta o prato, joga em cima, amasse com a colher. Se o produto é do bom, vamos ver de qual é. Quantos começam assim uma carreira, é verdade? Virgindade se perde por curiosidade. Nesse mundo de muita encrenca, bateu a lombra no momento. Tô sem consciência a essa altura do jogo, pronto pro que vier. Meu ferro é minha, proteção dê no que der. Na casa de um vapor vou agitar uma transação, pegar uma quantidade e olha só o feriadão. Junto bebemos cerveja, fumando um baseado. E aí, cabala? Então, alucinado, moleque. Mais tarde de rolê no centro da cidade, prostituição é o de menos, bares e boates. Logo em seguida no meu carro encostam duas meninas, uma com sangue escorrendo pelas narinas, implorando por mais branco, bote uma. São sintomas da loucura e da vida dura. É, vou sair fora do pistão sul, minha quebrada é bem melhor, setor Pessu. Vou lá, vou lá. Pessu é quebra doida, esse é meu lugar. PQP, só dá mala, PQP, só dá mala, PQP. É, pode crer, vai lá. PQP, só dá mala, PQP, só dá mala, PQP. Vai conferir, moleque, vai lá. Setor Pessu, minha quebra, chamava o Caldeirão. Apelidado pelo Mário Eugênio, tá lembrado então. Operação Tornado, até já virou moda. Chegam, te escoram, cortam o clima, depois sai fora. Pá, pá, pá, nem pensar em reclamar, informações e contatos podem me evitar. Da minha galera, um dos moleque foi e vacilou, meteu uma loteria, usou mil grampeou. Que acharam, queriam nomes, a peba ele segurou. Mesmo com corpo estourado, não caguetou. Mas não bastou, sacou e apertou, que fosse um filho dele pra ele ver como era bom. E o precursor foi esse doutor, com boa fala e aparência todos nós enganou. E o precursor foi esse doutor, merece mesmo uma salva porque nos enganou. A dig dig dig dig dig dig po, a dig dig dig dig dig dig boom boom. A dig dig dig dig dig dig po, a dig dig dig dig dig dig boom boom. Meu pensamento sempre esteve aqui, na terra prometida, considerada pelos mala, pela polícia, periferia. Quem vive nela já tá ligado, já conhece quem é pró, quem é lado contrário. Muitos por medo ou desespero mudam de quebrada. Então a lei se encaixa pra qualquer tipo de área. A reação logo de cara, falta de segurança. Na calada da noite, a malandragem apronta. Envenenaram meu pastor, ele tá babando. Alguns minutos agonizando, depois morre sangrando. Moleque doido marca presa com seu calibre, pra garantir roupa do corpo e o rango, pra depois sair nos panos, pra curtir no plano, se divertir, se distrair, longe da quebra. Noiados nem pensam nisso, vão se acabar na merla, empenhorando seus bens e dando tombo. Pra amanhã eu santo, mas sempre acaba no abandono. Muito difícil, pior vai ficar. Quem tem grana tá eleito, o rio corre é pro mar. Vou chegar lá, marcar uma presa pro chegado. Pega aí, moleque, é só um agrado. Passe pro meu lado, nossa vida é curta, tem que aproveitar. Comigo tu tá garantido, muita coisa vai rolar. Cada dia que passa é uma lenda. Cada instante da vida vê onde pisa, pra não cair de graça em ciladas. Viver é foda, véi, surpresas nunca acabam. Entre o céu e o inferno, muitos estão vivos, sem proteção, e por besteira outros estão indo. Não tem explicação, muito menos acordo, coisa banal resolve hoje. É no pipoco e você sabe a diferença. Todo começo tem um fim, essa é a sentença. E o precursor foi esse doutor. Corrou a fala e a aparência, todos nós enganou. E o precursor.